Você acompanhou o programa Show da Mensagem. Show da Mensagem com Carlos Sena. Oferecimento Goldfinger e Oral Sim Implantes. ZYK 599, AM 1470 kHz. Mensagem. Nossa missão é evangelizar. 1:04. Boa tarde.